Ativa, está iniciado o desvio, aguarde em ótima, o TAN 3063. Informe 2 minutos para a pressão coral, serviço está terminado, chama o controle de Léo 0120, decimal 1. Satanás, que está pagando. Com o serviço radar terminado, para o serviço de informação de voo e alerta, chama o centro Recife, 126.0, ao pé de 128.8. Eu até o meu na escuta do controle. Papai Uniforme, é o controle de Salvador. Recebi que o senhor está mantendo nível 050 e a AMAN estimado na 308. Poderia confirmar procedência, destino, tipo da aeronave, o uísque Papai Uniforme? Centro Recife autoriza, vai direto pro base. Mano, 663, chama o mesmo em 1.28.35 ao pé 1.23.8. Gente, voo uma melhora, está com teto de 1.000 pés e visibilidade de 5 km. O uísque papai em uniforme. Condições de formar distância para o VR Salvador, uísque papai em uniforme? Qual o nível visual que o uísque papai uniforme deseja? O uísque papai uniforme, se está em espaço aeroglufo, entrando no instrumento cancelado 4-4, esse dá critério. Chame o centro Recife novamente em 1.2.0 ao pé 1.28.8. E quando a 60 milhas do VAE de Salvador, chama o controle novamente, o uísque papai de fora. Está de 1.000 pés, visibilidade de 5 km. Preciso ler até o meu, acione o código 0140, submantenha 1.5.0.0.10, prossiga pelos corredores Vera Cruz e Interlagos. QNH em Salvador no 021. Altitude 1.5.0.0.10. Juliette 1000, ali mantém a chave. Romeu, Juliette Romeu, controle Salvador novamente. Infelizmente, sem boas notícias, Salvador agora operando instrumento novamente com 600-10, visibilidade de 2 mil metros, chuva moderada. Chamou a livrar na Lima, chame só do jornal. Um pequeno desvio para a direita, o Xerrané 319. Houve desvios, o Xerrané 319. Entra, mano. Bom dia, sua identificação, você viu chegada com o Mate 1 para 2010, Kennedy 10, 2, 1. Informação atual das condições de Salvador. Teto 50010, visibilidade de 2000 metros, chuva moderada. Teto 1896. Romeu Alfa Juliette Romeu com trilha. Rebolou o perfil coral. Trilha de um contato radar, sobre a via feita coral no Bravo para o nível 080, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Juliette ao meu, eu futuro um cheque no seu equipamento para responder, negativo contato radar. Juliette ao meu, contato radar, uma milha sul do VR de Salvador. Alfa Juliette ao meu. Levei Alfa Juliette Romeo. Alfa Juliette Romeo, prossiga, controle. A presente, solicita mudança de regras. Vai prosseguir pelos corredores vindo do litoral. Alfa Juliette Romeo a 2503. Alfa Juliette Romeo, pleno instrumento cancelado, eu fico 9, mantenha 25003, Alfa Juliette Romeo. Alfa Juliette Romeo. Seis dois nove milhas, reautorizado para 4010, Quenelama 021. 4021, 3296. ONM3 no Luna, chama centro, Recife 1238 decimal 35, alterne 123 decimal 8. 3235, 121238, bom dia. Vou 2171, cruzado ali de colapso 0, vento 00 graus, 1 dos 11. Cruzado ali de colapso 0, 2171. Agitam 3896, informa tráfego, 1h08, cruzador mental para 25006, o tipo Papa Alfa 32. Alfa Juliette Romeo, qual é a altitude que você está mantendo? Ah, estou bem com o GPS. Filmando 1506? Gente, tem condições de manter no máximo 2 mil pés até através de Veracruz? Sim, vou fazer o seguinte, eu vou baixar pra cima. Isso aí, ciência. Então, 3892 está para 3 mil pés, que é naval no 021. Para 3.022 para 3.896. Obrigado, amigo. Tango Eco Zulu November para o controle de Salvador. Eco Zulu November, precisa de condições visuais pelos corredores, General no 021, reporte no ponto da descida, confirme essa espada de ferro. Eco Zulu November, como operação visual agora em Salvador. Sim, Salvador operando visual, Canadown no 021, precisa pelos corredores, reporte no ponto e da descida. O Eco Zulu November. Separador no site, atualizado final e alerta sexual, pista no zero, reporte estabilizado no localizador. 2.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, Zero, confirma a atitude que deseja prosseguir para ele, Alfa Juliette Romeo. Está autorizado frequência livre, quando ingressando no, na terminal Ilhéus, chama o controle 120 decimal 1, Alfa Juliette Romeo. Contato Aranço da Via 601 para o nível 360. Via São Paulo 360, com 2171. Salvador, azul 2780, na frescura, passando. 2780, a sua identificação, foi para o DITAP para antecipar a chegada por MET1, CNH 1021, reporte no ponto da descida. DITAP, MET1, já desenho para a descida, 2780. Papai uniforme, o controle Salvador. Petito de 50 milhas afastado, mantendo uma 5003. O papai uniforme, prossiga ingresso pelo corredor Frades e após Interlagos. Quando ingressando no corredor, chama o controle novamente, autorizado o frequência livre para a coordenação com o estrado, do risco do papai de porta. Salvador, a luta é 7.0, de altitude. 7.0, desça para o nível 090. 90. É 3.8.9.6, atenta, pista molhada, chame torre Salvador em 1.8, decimal 9.5. 2.8.5. Boa. Senhor, bom dia, 3.8.9.6, passando a externa, 9.0. 3.8.9.6, pulo cruzado, pista 0.0, 1.0.0, 1.0.0. Você não tem condição de voar direto através de Paris? Se Santa de Fala, confirma seu estimado de pouso. Seguinte, ao passar o través da Ilha de Maré, chama o controle novamente. O Whisky Papai e Uniforme. De Maré, o senhor tem conhecimento? Estou te confirmando. Quando é 201 do VR de Salvador, chama o controle novamente. O Whisky Papai e Uniforme. Movimento, eu sou o Lous 1-1, em breve eu chamo o Sol 1-2, 1-9. 3-1-9, certo, vai ser na frente. Papatango Lima, Hotel Hotel, apenas confirmando o operação Medivac. Sim, já estou indo pronto para o táxi. Isso é para 15006, que levar no 021, né? Eco Zulu 9. Setonas, chama centro, Recife, 1200 decimal 35, a perna 123 decimal 8. 120. Cinco, mantém a posição, a viatura acabou de informar, um cachorro cruzou a pista, a gente já acionou o infra-aéreo, a gente está considerando a pista agora impraticável até a retirada do animal. Azul 4207, aciona a identificação, dessa via chegada a ponta até 4 mil pés, ajuste no 021. Autorizado, alinhar e decolar, o vento 100 graus, 08 nós, o altímetro 1021, vamos que o irmão já manda no local. Tá, sente, a sua já também decolada 10 com 21, gol 20, deu. Estamos em motel até o táxi a critério, fosse no ponto de espera táxi papá. Táxi via pista, reporte na capiteira 17, Copa Termo Lima, até o hotel. Decola os 18, chama o controle de Salvador 120, décima 8. 208, obrigado, bom trabalho. Abreu agora 2065. 2065, contato radar, decolagem, se fazia saída São Bruno para o nível 360. Fazia São Bruno para o 360, vou 2065. Ali chama a torre de frequência 1 no 8 Salvador, temos um trato na longa final, pista 1-0. E o Golfo decolou também, perfil com seu teto de saída. Zero, altímetro 1021, reporte marcador externo, informa chuva agora sobre o campo, se iniciando o sentido do mar para o continente. 7270. Contatamos Lima Hotel Tel, vento 100 graus, 08 nós, autorizado a decolagem pista no 7, atenção a chuva moderada se iniciando agora sobre o campo, após decolagem, mantém prole decolagem até 2010. Após a decolagem, mantém proa até 2000 pés, passando Lima Hotel Tel. Aguardando uma pressão de pouso ou ponto visual com o campo. Marcando a faixa control, vem, sir. Alfa de Lanovega, controle. Azul 2780, vento 110 graus, 08 nós. Aguardando uma pressão de pouso. Marcando. Alfa de Lanovega, autorizado visual especial, porém o setor sul está bem degradado. Reporta quando visual com o campo. Tudo anteriormente para a torre. Meu grupo Victor BF, volta no ponto de espera, taxi papá. Nós, autorizado pouso, pista 10. Pista molhada, chuva moderada sobre o campo. Certo, estou a mil pés. Good morning. Obrigado, bom trabalho. aeronave já escutou de controle, sem necessidade de cotejamento, para informação, chuva forte na final da 1-0. Estava adotando instrumento, volume 10 com 3 mil metros. Utilizou contrato autorizado, pouso 35, para Tanguera, com voo 90, o vento 110 graus, 09 nós. Para informação, tem tráfego na sua posição de 11 horas e meia dúzia de milhas. A 510, Charlie 182, não interfere na sua aproximação. 4207, ciente, tem um alvo aqui na antitese. Autorizado, Jamo. Obrigado. Tango Whisky Papa Uniforme Quente. Tem frequência ali do céu de coordenação. Altímetro 1021, no vento no 20 graus 08 nós, tem condições declaradas presentes com Pronorte. Gente, decolagem do Pato Grande por conta de risco com Pronorte, informo tráfego na longa final 10, aproximadamente 1 milha e meio para o marcador externo. Pro 013 para aproximadamente 5 milhas. 1230, cliente do desvio, após voa direto Jamo. Após direto Jamo, obrigado, vai manter a Pro 030, ok? 1230, Pro 030, cliente. Avião 4207, estabilizou? Estabilizou agora, chefe. Avião 4207, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 95, boa. 1094, desce para 2000 pés, autorizado em Alex Street, estando 0, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 1094. Avisar o começo ou iniciando a remetida? 4207. 4207. Gente, apenas confirmando, está iniciando a remetida? Eu vou reportar sem visual ou iniciando a remetida, ok? Sim, entendido. Continua aproximação azul 407. Azul 407. Azul 407 complementando, informa helicóptero decolando agora a pista auxiliar 1 pro norte, não interfere, helicóptero da Polícia Militar do Estado em missão policial. 407, certo. Avião 05, considero sua decolagem aos 32, mantenha pro norte inicialmente aguardando transferência. Matando pro norte, aguardando a transferência da avião 05. Devido às condições meteorológicas, só, está visual com o tráfego na aproximação final, vai aguardar o setor até condições de prosseguir para o setor litoral. Sim, a intenção é aguardar nesse setor para retornar e ir pelo litoral. Afirmo, senhor, a formação aí está um pouco melhor para a gente. Avistou com 1400, 4307. Azul 4207, autorizado pulso, pistão 0, vento 110 graus, 08 mais. 4207. O avião 05 tem condições de cruzar final do ano zero a retaguarda do tráfego da Lua, do umbral da Lua? Afirmo, senhor, tem o tráfego visual com segurança. Eu vou escrever um pouco mais aqui no setor norte, ainda que a situação está favorável à condição visual. E se precisar, eu aviso só para a pessoa do litoral, ok? Gente, se não cruzar agora, vai aparecer no setor norte, tem um bug da rua na retaguarda. Eu vou cruzar agora só a retaguarda do tráfego essencial sem interferência. Gente, visual já com helicóptero, cruze e acuse no litoral. Acusar no litoral. Salvador, bom, que é o 94, estabilizado ali a 6-6-1-0. Bono 094, altímetro 1021, informa chuva moderada, de leve moderada sobre o campo, pista molhada, tanto estimada aí, o Embraer Azul à frente, avistou a 1.100 pés. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Sim, obrigado, Padre. Bono 094, informa helicóptero 500 pés da Polícia Militar do Estado em missão policial, cruzando agora o setor norte do campo, sentido litoral. Sua direita, não interfere na sua aproximação, Bono 094, continua aguardando. Reporte visual com a pista no zero. Agora eu vou aqui ao 05, já acertou o cruzamento, está atingindo a linha do litoral, está para o setor do comércio. Gente, guardinha 105, da presente transfere o controle, Salvador no 20, décima 8. Transfere para o controle, muito grato, guardião. Azul 4207, seu solo aos 34, livre direita, chama o solo 121, no decimal 9. Livre direita, solo 29, azul 427. Estou a 1300, com 094. Sim, Excelente, Bruno, 094, também já tem o tráfego no visual, o vento 110 graus, 0 metros de nós, o time que permanece, autorizado o pouso, pista no zero, pista no zero molhada. Batendo 400 pés aqui, sabe? Vai para a missão policial, pessoa. O avião 05 confirma o local do destino? Avião 05, ciente, ajuste em Salvador no 021, escuta permanente, reporta no local. Chamo Centro Recife, frequência 126.85, alterna 126.45. Vamos chamar, 2625, 25, muito obrigado.